Uma coisa que me preocupa e me causa dissabor é a falta de obediência na igreja do Senhor. Essa igreja que no passado foi um exemplo para o mundo, hoje o mundo está dentro dela, o fracasso é profundo. Pela fé eu posso ver as lágrimas de Jesus, pois a igreja que sempre foi nesse mundo uma luz, hoje a luz está se apagando bem no final da jornada. Pouca gente permanece na doutrina recomendada. Os pastores já estão cansados de pregarem a sã doutrina. Alguns já se conformaram e saíram da rotina. Deixaram a revelia, cada qual cuida de si. A coisa está piorando, o diabo vive a sorrir. As vestes desta igreja ninguém poderá manchar. O noivo é imaculado, ele não vai aceitar. Estamos no fim dos tempos, sinais são evidentes. Jesus vem buscar os salvos, escolhidos entre os crentes. Para aqueles que são fiéis, Jesus Cristo já preparou um lugar de santo gozo lá na pátria de esplendor. Os que são desobedientes, amarguras vão sofrer. Quando não tiver mais jeito, é que vão se arrepender. A doutrina já foi pregada, pouca gente acatou. Mas a porta que foi aberta, ela ainda não fechou. Meu irmão, se a tua mente já está cauterizando, se humilhe aos pés de Cristo, que no céu está te olhando.